Atlético Tocari, bom dia, Tony Identificação, vou na proa de toque, repórter de gás de cima. Atlético Eu 065, então me leva 201. Brasil 499, Campinas nível 340 está autorizado. Aí eu vi a Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, após intercepta Upper Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, após Bravo Hotel Zulu, prossegue direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5402, controle 119.8. Total 9911, nascendo em Recife, 2685. Recife, 2685. Marca com Delta, prossiga. Correto, portão 9, chame pronto, azul 4299. Decolagem. Bom, 142 a bordo, autonomia 0346, alterna ao Galeão. Pátio principal após Índia e Alfa, seguindo o foco 100 da Avianca. Com temperatura 1,98, decimal 9,5, altímetro 1,0, no 5, 1,15, tem um bom voo. Livre táxi, pátio Índia Alfa, para ponto de espera, segue o Avianca, 18, 9, 5, 14, gol no 923, pista 10, 1,15. Direita Índia Alfa, ponto de espera torre 118, 95, altímetro no 0, no 5, bom voo e bom dia, hoje na 6225. Direita Índia Alfa, 118, 95, 312, observa a passagem do Boeing da Gol no Traveiro, portão 05, após ingresso à via Juliette, prossegue portão 10, portão 10. Após o Gol, via Juliette, portão 10, Oxalé, meia... 312, obrigado. November Alpha cruzou o campo, segue controle 19-8. 19-8 para o Índio November Alpha. Bom dia, Xanai, mantenha a posição. Mike, o Serra Bravo Alpha, livre decolagem 120 com 15. Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November November Alpha, corredor forte no meu pé e não escuta. No meu pé, no forte, na sua escuta, em November Alpha. A Bravo Alpha está sendo Charlie no 5-0 também no corredor forte? Ah, afirmativo. Tricolor 5-1 no reporte de cruzamento do campo. Vai para trás, Bravo Alpha. O Chanel Lima tem pista 10. Lima tem. Fica com o Delta, decolagem autorizada no 7, uma centena com 10 nós. A Bravo Alpha pode acender para o número 500 para evitar o tráfego? Afirmativo, número 500 para livrar o tráfego. Está autorizado o cruzamento. E transfere controle, 1935, o tráfego já está naquela frequência. 1935, confirma. 098, corrigindo. 098, Alpha, obrigado. Controle, bom dia, o Papa Romero, Sierra, Bravo Alpha. Bravo Alpha, tá, gente, tráfego para frente, Charlie 1-5-0. Afirmativo, por orientação da torre acendendo para 1-1500 para evitar o tráfego, Bravo Alpha. Gente, 1-1506 no corredor forte, mas todo controle, Serra Bravo Alpha. Alpha na sua escuta. O controle, tá 3859, solicita a aproximação visual com 1700, Simbra. É visual, autorizado. Ah, sim, autorizado. 3859, graças. Ele está aguardando apenas o tráfego que está cruzando a cabeceira oposta lá do litoral, ok? Só mais um instante. 7625. Delta 53, 119, decimal 8. Chama 119, decimal 8, mais Eco Delta. Eco Golf Quebec, bom dia. Prossegue com as visuais 085, mas escuta permanente comprando. Livre decolagem, uma centena com uma dúzia. Livre decolagem, né, 2-2-5. Copiou? Papa Tango, 500 Tango, Xiaomi, Recife, 288-260. 288-260. Controle, é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, direto Manatinho, no meu pé, reporte livrando o CTR. Mantenho no meu pé e te portará livrando o seu CTR, o Mike Eco Delta. 3859, Torre, 1895. 3895, obrigado. Salvador, Juliette Victor, Charlie, pode considerar altitude em choque? Filmativo, Juliette Victor, Charlie, está autorizado para a de Duna, desço para 2010, autorizado final ILS. Duna 2000, repassaria ILS, Juliette Victor, Charlie. O Serra Bravo Alpha já avisou para o tráfego? Afirmativo, cruzando por cima agora, Bravo Alpha. 59 está passando Simbra, trem embaixo travado. 359, pouso autorizado, pista no zero, uma centena, 10 nós. Gente, livre pouso na pista no zero, 3859. 6225 ao 55, 119, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, bom dia, 6225. Senhor Salvador, bom dia, Xené, 6225. 6225, bom dia, contato radar, voo 320, sai da árvore. Ah, boa, 320, 6225. retornando para Mil Pés, o Sierra Bravo Alfa. November Alfa. Na sua escuta. Informo o tráfego à sua frente, uma milha, um PA34, levando 1500, parou no meu pé. Avisou com o tráfego. Informação, hotel, prossiga. Prossiga, com autorização, 605, Galeão 360, está autorizado, aerovia Pezul 10 até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa, Papá, SMAP, após direto Lúbito, após direto Barbacena, após conforme. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5421, controle 1, 19.8. Então 5, chame pronto, vou 605. Chamarei. Libra Azul, chame táxi. Vale copiando, você consegue copiar o controle? Afirma o controle, prossiga. Serra Bravo Alfa entre os Romeu Lima, a reportada de dados de cima, QNH em Salvador 105. 3859 ao 57, direita 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. Descida. Salvador, muito bom dia, Xanero 6302. Autorização resiste, nível 3 de lugar. Zulu Romeu Lima, controle, autoriza o número 500 pés na descida. Pegou, tá? 359, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Fechado. Autorizado 2.000 pés. 2.000. Já. 3.1.2, Recife. 350 autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5420, controle 1, 19.8. Só não confio a transição, já saiu, me abriu. Subida Puca, transição Caju, com curva à esquerda após a decolagem, interceptando a Peruísque 58, o nível 350, 5420 no transponder. 119.8, controle, Oxana 6312. Confirmando que a subida é Puca, após aí voar Jamo, após Jamo, Caju, ok? Subida Puca, transição Caju. Puca, Jamo, Caju. 6412. Correto, 6312 da Oxanai, chamei pronto, pushback. Camarada. Bom dia, o Gol no 923, decolado, da El Leda, Bridge. 923, bom dia, contato radar, Gol 360, saída da El. 360, da El, no 923. Oxanai 6225, confirme, capro. Caproando Arbor, Oxanai 6225. Gente, só autorizado direto, Elef. Direto Elefa, 6225. Atualizador Juliette Vitor Thiago. Juliette Vitor Thiago, complete a aproximação em Duna Torre 1895. Em Duna Torre 118, total 5. Muito obrigado, bom dia, um excelente ensino. Pessoas a bordo, azul? 1-1-7-117. Pátio principal, após Índia e Alfa, com temperatura 1-8.95, altímetro 1-0-1-5, bom voo, azul 4299. Alfa, está aqui, a pátio Índia Alfa, Vera Torre, 3895, ajustado no 095, obrigado, bom trabalho. Abigor Salvador, bom dia, 35221. Gente do hotel, autorização espera de conquista. Ativo, acabamos de receber seu ponto. Ok, a decolagem do seu marido também está bem, como é? Estimativo, 198. Alfa, pode voar direto com a Anderson Lula, prazer? Autorizado, está autorizado também frequência nível, grava alfa. Obrigado, até mais. Confirma que avisou com a Embraer da Azul, taxando próximo ao através do portão 08. Afirmativo, senhor. Repassagem ao tráfego após ingresso via Juliette e prossegue portão 03, então 3859. Afirmativo, após passagem do Azul, vai ingressar para o 09, confirma? 03, via Juliette para o 03, então 3859. Perdão, senhor, 03, obrigado, 3859. Bianca sem reserva, vou local 500 pés, da 17, ingressando à direita, litoral sul, corredor Axé, acionando 0142. E controle 119, decimal 8, torre 11895, em Serra Serra. Suficiente, então informe para a mudança de regra, Juliette Vitor Tiago. Responde 0142, em Serra Serra. Sempre da borda. Torre 11895, altímetro no 0 no 5, bom voo, em Serra Serra. Cap Juliette, cópia. Cap Juliette, está autorizado Jundiaí 080. A rota é direto Arubi. Após Arubi, prossegue direto Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Varginha, Vitor Golf Hotel. Após direto Bragança. E após, conforme rota do plano de voo, a decola da 17 com curva à direita na subida Coral. Acionando 5424, controle 119, decimal 8. Aguarde, ok? Maquete Juliette, cotejamento foi correto. No pátio 4, para acionamento táxi de decolagem, chame a torre em 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tá bom, voe, bom dia. Boa. Deixa eu informar para o 35221 qualquer saída prevista? Aborra direto. Confirme? Subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto, Vitória. Copiar. Ou confirme se tem condições de decolar com pro Sul direto. Juliette, Vitor Charlie, vai prosseguir, vai modificar a zaga da presente? Afirmativa, partida presente, senhor, circular para o 17. Tá frente aí do helicóptero. Afirmativo, então com curva esquerda, a porta final no 7. O ajuste 1015, o vento acertando com a 12, é o Juliette e o Vitor Charlie. O tráfego irá decolar do Gré. Paciente, o Juliette e o Vitor Charlie. Yankee Serra Serra, pode fora do solo. Fora do solo, já o Yankee Serra Serra está librando pela área gramada. Azul 4299, autorizada a linha de decolar, pistão 0, 090 graus, 14 nós. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Vitória da Conquista, aciona 5430, controle 119, decimal 8. Autorizado 200 para Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, após DCC, 5430, transponder, controle após 1198, 35221. 435221 no pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Melhor horário, melhor momento aí, precisaram me autorizar. no momento, prosseguindo via litoral após direto, está autorizado. Ok, litoral é direto e ANCHA-K. Uno 923, chame Recife, 13325. Uno 3325, centro Recife, Uno 923, voa. 3, prossiga. Penta Golfo 360 São Paulo. Teu 340, aguarde coordenação, teu 363. Guarda. Pode ser o 340. 363, informação, hotel Guarulhos, nível 340, está autorizado. Europeia Pesulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge após prossegue na Europeia Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5425, controle 1-19-8. Tente, Guarulhos 340 para o Zulu 10, Bridge, o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, DCT, e da pista 10, com curva à direita da El, Leda, Bridge, 5425, 198. São dois, chame pronto, da TRM 3. Câmara. 1605 da Gol, para tiver questionamento no 05. Ali ligou no 605, chame táxi. O Vitor. Juliette Vitor Charlie, parte 5. Gente, foi a 07 só, frequência livre estacionar. Azul, chama o controle 1198 ao 07. Controle 198, Azul 4299. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 4299, passa 1, 1800 pés, perfil da El. Azul 4299, contato radar, ou 340, direto Leda. 340, vamos direto Leda, Azul 4299, boa. Aerovia Pesulu 7, decolada 10, com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5422, controle 1-19-8. Autorizado 320 Brasil, via Pesulu 7, termina curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto Elefa, 5422, é o transponder e controle 1-19-8. Correta 3304, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Certo. está pronto, pushback em andamento, está 3304. Aguarde, número 2 para iniciar, está 3304. Como número 2, está 3304. Eu para, diminuindo o atraso aqui, seria o bom? Oi, pelo. Obrigado, leva o apelo 63 ou 9. Pelo November Alpha. Frequência livre até o regresso. Primo, 118-95. Estou chamando para responder. Otaku, número 605, temos 129-4340, Campinas. Torre 118-95, altímetro no 0 no 5, tem um voo, bom dia, número 605. Quando o corpo espera 295, pode ser. Firma ativo, tem livre dark, está ajustado 1015, chama para ingresso no 7. No 4 está livre, chame táxi. Eu vou 4299, chame Recife, 3325. Recife, 3325, azul 4299, bom dia. Bom dia. Voo 605, salva restrição, nível 70 até 35 milhas ou liberação do controle. Autorizada a linha de decolar pistão 0090 com 14 nós. Bem, então agora temos uma restrição, nível 0 está iniciando até 35 milhas. Linha de decolar pistão 0, confirmando 70 até 35 milhas. Autorização, TTM62, é o número 2 em setor. Checo Juliette. Aguarde decolagem. solo para o táxi, eu sou 3304 132 na borda 4 e 10 também. Então 3304, direita, Indy Alpha, ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro 10 no 5, tem um bom voo e bom dia, tá 3304. E aí, Indy Alpha, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste 10 no 5, 3304, bom dia. Coordenação após a liberação retaguarda do Airbus da companhia, o TAN 3063 após está livre no 02, chame táxi. Ali mantenho no 7, Mike Juliette. Mike Eco Juliette. Lua 605 ao Zulu 7, 119, decima 8. 198, bom dia. Trone, Salvador, gol no 605, Recife 70, passando 2000. 605, contato radar, sobe Recife 070, pro Adileza. Pro Adileza subindo o Recife 70, gol no 605. Mike Eco Juliette vai ficar restrito ao 70 até a liberação do controle, ok? Devido ao cruzamento da terminal aí. E aguarde só mais um instante para decolagem devido ao gol que está saindo com o perfil conflitante. Roda Manilta 3304, ponto de peredão 0. Sendo TAM, vai manter posição, aguardar instruções. Tô com caravana no 7, vai decolar com o perfil da Coral, ok? Vai aguardar só mais um instante para decolar. Mike Eco Juliette tem decolagem autorizada, uma centena com 14. Ou 605? Prossiga! Tio da restrição é tráfego agora 10 horas e 7 milhas do Sul Oeste, mantendo 085, Papa Alfa 34. Gente, mantendo 70, gol no 605. Pode alinhar enquanto isso, tá 3304? 3304, alinha e mantém na 10, aguardando para decolar. Alinha e mantém, tá 3304. Informo que ficará restrito ao nível 70 até 35 milhas de Salvador ou liberação do controle, ok? Devido ao cruzamento da terminal. Restrito ao nível 70 até 35 milhas de Salvador ou liberado pelo controle da 3304. Só mais um instante e a liberação da colagem. Ela vai subir para o 360, agora no 605. Bom dia, Mike Eco Juliette. Controle, pego o Mike Eco Juliette na Coral. Mike Eco Juliette, contato radar, sua 080, saída Coral. Quem tá vindo o Alfa de Vacina? Confirme. Está como referência, pode curvar direito? Autorizado. Juliette. Para o táxi do TAN 3663, 169, Galeão 340. Direita Indy Alpha, ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 5, bom voo TAN 3663. 1095, autorizado em Indy Alpha, ponto 0, 102, 95. Salvador, 35221 para o táxi, com 51 a bordo, 4 horas e 50. Alterna, Salvador. Pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto de espera torre 198, decimal 95. Altímetro no 015, bom voo 35221. Pátio 3, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, chama na torre 18295, boa. A direita da 17, é isso? Foi no perfil coral. E sua decolagem agora está autorizada, 110 graus, com a 12. De decolagem para 3304, resquita o 070. Já 507 está autorizado em onde carreter. Ponto para ponto, tá 3663. 3663, aguarda o instante. Guardando. Bom dia, senhor. Identificação autorizada, chegada Mari, direção nível 0511. Localizador 6311 do Xanel. 6311, torre 1895. 1895, graças. Salvador, bom dia, 6311 do Chanel e ADS de Pistão no Zé. 6311, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, prosseguindo 6311. 3304, 23, 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia. Mantenha o Juliette. Prossiga. Autoriza a pouso de Arufa, da presença, mantenha o Juliette. Mantenha o coral. Pelo coral, direto. 3 Salvador, bom dia, tá 3304. 304, bom dia, contato radar, voo 380, saída árvore. Autoriza 380, não perfil da saída árvore, tá 3304. Poderia confirmar o vento para o 6309? 090 graus, 1 a 12 nós. Pouso autorizado, 6311. Autorizado, pouso pistão no 0, 6311. Pode entrar com a Lima, tem, então, 3663. Com o 605, chame Recife, 13325. 13325, com o 605. autorizar 3304, qual cidade o Elefa está presente? Autorizado, Elefa. O Elefa está 3304. É 311, aos 26, direita 121, décimo 9. Direita 1219, é 311. Chama Recife, 1-3-3-2-5-2-5-1. Chama Recife, 3-3-2-5-1-2-5-1, Santa 3-3-0-4. Eco, Golf, Quebec. Quanto mais deve ser para o nível 0-6? Rolagem autorizado, 5-5-2-2-1. São 3-6-6-3, passando 2 e 6, tempo. 3663, contato radar, para o nível 340, direto Lisa. Direto Lisa 3663, brigadão. Agora escolha a Bom dia, senhor de identificação, autorizada a chegar da Felipe, decolou aos 3119, décima 8, bom voo. 198, boa. Controle, bom dia, trip 5221. 221, bom dia, contato radar, voo 200, perfil alvo. Perfil alvo subindo para o 200, trip 5221. Controle voo na 982, autoriza para o Itapu. Eu mantenho na chegada. Afirmativo, solicita desvio à esquerda devido à formação. Está livre desvio do voo 982. Livre desvio, voo na 982. Salvador, bom dia, Otan 3259, informação hotel, autorização Curitiba. 359, Curitiba, nível 360, está autorizado, aerovia Zulu 21, até Sorocaba, Seat, Arre Bravo, após direto Orana, após Orana, conforme rota do plano de voo, decolada 10, com curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar, Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5426, controle 119, decimal 8. Autorizado Curitiba, 360, decola curva direita, faz Arbor, Elefa, Zulu 21, depois rota do plano de voo. 5426, transponde 198, o controle está 3259. Vai chamar quando estiver pronto. Vai, está 359. 888, pouso autorizado, pista no zero, uma centena, 14, 9. Uma centena com 14 de VP, tá com 0 no 0, 1888. Regresso, Salvador. Se você quiser litoral 510, reporta através de Cotoa Sui até a Serra. Prossiga. Quase. Golf Quebec, prossiga. Eco Golf Quebec, prossiga. Voo 982, para 2000 pés, que é legal no 095, autorizada final e LR. 2000 pés, 2015, autorizada final e LR. Abatango Eco Golf Quebec. Siga. Eco Juliette. Fazer uma ponte com Eco Golf Quebec. O Eco Golf Quebec ainda não recebe controle? Gente, o Mike Eco Juliette, por gentileza, instrua o Eco Golf Quebec a chamar ele Elva 201. Obrigada pela ponte, Eco Juliette. Controle, o Papa Papa, mais, seu piloto. Vocês vão com o campo, vamos aqui, através aqui de... Abituba. Sétima, que é o cuidado do Super 510, legal na 095, abaixo para tomar tudo. 3 horas do Super 500, mandará a chama para chegar. Torre 1-9-8-9-5. Torre 1-9-8-9-5, mais, é só botar mais de Segurança 2, táxi de Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportante da Juliette, voo 1-9-8-9-5. Delta, através de situação, passando o rio para 500, a situação pousa 1-9-7. Condições de agilizar para cruzamento do eixo 10, o Mike Eco Delta, tem um tráfego passando o Duna. Eu estou em condição de agilizar. Mike Eco Delta. Agilize então para cruzamento do eixo da 10, reporte para cruzar. Então vai reportar para cruzamento da 10, do eixo da 10, papapá, Mike Eco Delta, agilizar. Só no TAM 385901, portão 03, pushback acionamento. Autorizado, 359 no 3, chame taxa. Autorizado, é porta da taxa. Salvador, acionário 6311, autorização Guarulhos. Guarulhos, nível 360, está autorizado, aerovia Pezulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após, prossegue na Pezulu 16. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, na estaciona 5444, controle 119.8. Show 6311 está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, Upper Zulu 10 até Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, passando por lá. Decolada 10, curva direita, da Daelle da Bridge, 5444 na transponto, 119.8. Vai, taxa na 6311, portão 8, chame pronto, pushback. Chamaremos pronto. Estabilizado, gol 1982. 1982, torre 1895. 1895. Gente, aguarde para ingresso, 1982, portão previsto ao 04. Aguarde o início do táxi, 2 boas da tarde. Vai aguardar o início do táxi, 09 da tarde, gol 1982. Torre Gol 1982, na sua escuta. 1982, continue a aproximação, pistão 0, com vento 1 centena com 1 a 12, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. O Gol vai observar o helicóptero aproximando para cabeceiro no 7, sem interferir com sua aproximação. Todo autorizado, pista 10. Frente do helicóptero, livre pouso, pista 10, Gol 1982. Seguir então para final da aproximação com o pairado, cabeceira 17, taxa travado, papapá, Mike Kudelka. Pouso autorizado, cabeceira no 7, Mike Kudelka 09012. Autorizado, pouso na cabeceira no 7, papapá, Mike Kudelka. Lutan 3859, solicito o táxi, COB 160, Campinas, 4 horas de autonomia. Direita Indy Alpha, ponte espera torre 198, decimal 95, altímetro 0015, bom voo, Lutan 3859. T15 à direita, conta pronta, 1895, obrigado, bom fim de semana. Táxi, Oceané 6312, nós temos 153, 153 a bordo, a 3 horas e 22, Natal. Pátio principal após Indy Alpha, ponte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 0015, tomou voo e bom dia, Oceané 6312. Via Pátio, Indy Alpha, 1895, 15, o ajuste, Oceané 6312, obrigado. Boa noite, 88, após o Tampa, segue para 04. Faz o Tampa, posição 04, gol 1888. Vai reportar a sua CPI antes de acertar.